Os botões da velha gaita vão semeando melodias que dos dedos do gaiteiro rebrotam em harmonias. Pedem invasão o universo essas notas araganas, campeando amores perdidos nos braços das querumanas. Campeando amores perdidos nos braços das querumanas. Se o tranco do fole lembra de mágoas e desencantos, como chinas desprezadas choramingam pelos cantos, como chinas desprezadas choramingam pelos cantos. E quando o dia pede cancha num vaneirão derradeiro, tramela a porta do rancho e cala a gaita e o gaiteiro. Tramela a porta do rancho e cala a gaita e o gaiteiro. Os botões da velha gaita vão semeando melodias que dos dedos do gaiteiro rebrotam em harmonias. O braço rude do taita não vai e vem quase em coro. Nessa prosa de mão dupla ajeita mais um namoro. Nessa prosa de mão dupla ajeita mais um namoro. Essa é a sina do gaiteiro que ao se abraçar a parceira dá de graça essas venturas que campeou a vida inteira. Dá de graça essas venturas que campeou a vida inteira. E quando o dia pede cancha num vaneirão derradeiro, tramela a porta do rancho e cala a gaita e o gaiteiro. Tramela a porta do rancho e cala a gaita e o gaiteiro. Tramela a porta do rancho e cala a gaita e o gaiteiro.